mandou mensagem com 9 com 142, 4 horas e 40 com 20. Seu ponto de espera está autorizado, 1013 ajuste, pronto para decolagem. 1013, chama na pronto, iniciou o táxi, 7.9. Consigo 717, companhia vai livrar a retaguarda, logo após está livre, puxa. 7.7.7. Chame Recife 1251 Lanterna 13325. 1251 3325, 4177. Cola 6749. Pega acionamento AIB 5898. 5898, portão 5, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 5898. Oscar, guarda o instante, guarda. E 6749-198, bom voo. 198, grato, bom trabalho, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, 6749, depois na sua escuta da EL. Bom dia, web 749, contato radar na decolagem, subiu, mantenha 340, prossiga conforme autorizado. 340, seguindo conforme, 6749. segue o acionamento web 5717 com 134 a bordo, atualmente 4 horas e acionando com fim. Livre até o ponto de espera, 18.6, 1013 o ajuste. Esse é o ponto de espera da 190, 118.6 o ajuste. Com ajuste 90, 193 o RD, 577. Artax Webjet 5898, com 98 a bordo, 3 horas de Santiago Galeão. Segue companhia, chama no ponto de espera pronto, 1013 o ajuste, 5898. Segue companhia, no ponto de espera, 9096. O Solo Salvador, bom dia, Web 5808, formação Delta. Na sua escuta, confirma elefão ou não? Não entendi, confirma. Saída prevista para Goiânia, elefão ou não? Momo, Albo, após Albo, elefa. Momo, Albo, elefa, o 58. Onde espera, pronto, web 5790. Autorizada, linha de decolar, uma centena com 8 nós. 5717. E autorizado decolagem, 5717. Índia para Palácio, cópia. Afonso 90, Whisky Uno, decola da 17 esquerda, sai da Lautar, Uno no 98, 5005, Índia para Palácio. Confirmando. Chega pronto pro táxi. Espera dar uma zero pronto, 5898. Lima tem. Lima tem, 5717 aos 13, 19.8, bom. 19.8, bom dia. Hotel de Salvador, muito bom dia, web 5717. Web 5717, bom dia, acione 5575 normal. Aguarde o contato radar, subo 340 e prossigo conforme autorizado. Negativo, possibilidade de proa de... da Elfa? Aguarde o contato radar e aguarde para voar da Elfa. Negativo. Plano de voo, 119.8.5026. No centro de contato radar agora cruzando 4.000 pés, o IDAEL após prossiga como conforme autorizado em solo. Negativo, o plano de IDAEL está autorizado 577. Web 508. Correto, 508, chamo pronto. Confirmando posição Alba, Alfa Lima, Bravo Alfa. Albo, Alfa Lima, Bravo Oscar. Alfa Lima, Bravo Oscar. Com 8980908, está livre. Decolagem, 6749, chame Recife 1251, alterna 13325. 251-3325, chamará 6749, gato, bom dia. Com 898 aos Funo 6, 198, bom voo. Ok, bom dia, Silvio. Controle, bom dia, o 5898 na WebJet. 5898, contato radar na decolagem, submantém o 340, prossiga conforme autorizado. 340 autorizado, para embora, Dael. Oi, Dael, Web 5898. Dael, 5898. Agora não. Quando eu boto aqui, Objeto Whisky Juliette Romeu. Prossiga. O Romeu se encontra no pátio 3, solicita autorização de rebote para o pátio principal, posição 03. Autorizado iniciar, chame na saída do pátio 3 para ingresso pátio 1. Quem é que chamarei? Paó, pronto para o pátio, 02 a bordo, 4 horas de... Oscar livre, chama ingresso no 7, o ajuste 1013. Autorizado, pronto para o pátio 7013, por favor. Aquilo Zulu para a conquista, pronto cópia. Centena para a conquista autorizado, direto. Whisky Kilo Zulu faz gole, eval direto. 119.8, 5024. Afirmativo. 5024, chame para o táxi. Torre Web 5808, pushback saneamento, posição 612. O Saulo Web 5808. 5808, estava coordenando o controle aqui, a saída. Modifique é para gole, eval, após eval, elefa, ok? Se tiver pronto no 612, está livre, chame táxi. Confirmando gole, eval, elefa. Afirmativo, após eval, voa, elefa. Chame para o táxi. Ok, entendeu que está livre para o inspecionamento e chama para o táxi, o 5808. Aquilo Zulu, chama ingresso no 7, o ajuste 1013. Web 5898, chame Recife 1251, lanterna 3325. Vai ser golpe 3325, 5898. Confirme na pista o Papa Oscar. Estou visualizando aqui o tráfego na 17, ok? É o Lima que usou? O que eu tô dizendo? Tem alguém na pista já, é o Lima que usou? Foi chamado, foi autorizado para ingresso na pista, para chamar para ingresso. Já está alinhado, está pronto para decolagem? Uma centena com 8 nós, chame, está autorizado a decolar. O Papa Oscar, após o Lima Kilo Zulu iniciar a corrida, está autorizado o ingresso. Salvador, tá 3201. 3201 para Confins da Guarda-Copa. Gente, poderia adiantar a provável saída? É o Leda Bridge. Da Leda Bridge, grato. Zulu aos 26198. Zulu, muito bom dia. Mais uma vez eu peço desculpa pela ingresso sem autorização. Controle, muito bom dia. De Papatango, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, acione 5024 normal. Suba e mantenha o 040 na saída bola. 040 na gole, acionado 502, o Lima Kilo Zulu. Aparelhão, Zagua de Copa. A posta está livre, 090612. Zulu, contato radar, cruzando 1000 pés, suba 1100. Lima Kilo Zulu. Confins. Autorizado até o ponto de espera, Juliette Alfa, 1013 o ajuste, o F5808. Ok, Libertax Juliette Alfa, ponto de espera, 1013 o 508. Voa na esquerda, Oscar. Afirmativo, 198 prossegue, tem um voo. Grato, senhor. Excelente dia, Oscar. Tan 3201 no cópia. 3201, próximo da cópia, senhor. Autorizado 360 com fins, Dael Leda Bridge, com curva direita, após bridge, Apezulu no meia, conforme alta do plano de voo. 1 no 98 e 5031 aciona. 90, sai de lotar. Oscar. Curva direita, após upper Zulu 16, segue rota conforme o plano, 119.8, transponder 5031. Correto, TAM 3201 de Champrão. Estamos na pronta, 3201 no grato. Whisky Fox Lima, cópia. Colagem da 17, curva esquerda, Momo Albo direto. 119, decimal 8 e 5021, Fox Lima. Horas, 3 a bordo, livre acionar, chame táxi. Web 5808, pronto no ponto de cara da 10. 5808, ali mantém. Ali mantém, 5808. Não, o tráfego da web no reboque. Ciente, dando continuidade até o portão 3. Portão 5, confirme. Corrigindo, portão 3. Ciente, tá livre. Me chamou a torre. O Golfo Serra está autorizado em Léo, 80, Golfo 677, decola da 17 com curva direita, sai na Coral. 098 controle, 501 no meio, transponda. Acione o padrão do Golfo Serra. 0260. Afirmativo. Livre táxi, 1013, chama ingresso no 7, chama para ingresso no 7, o Oscar Golfo Serra. Web 5808 tem livre decolagem, 09062. Quem vai iniciar o Web 5808? Chama aliado e pronto, vou pro Serra. Bom dia, boa noite, 04. Informação Eco. Dando 220 para 160. Boa noite, 04. Bom dia, sua notificação desse você mantém o 040, chegada BONF. 040 BONF, boa noite, 04. Agora melhorou. Oito zero oito aos 3298 morro. Que Fox Lima, livre táxi, chama para ingresso no 7013 o ajuste. Um instante, Golfo Serra.